Alpha, Índia, para posição 1. 쫓아가지고 응원을 Casa de Cristo do Separador de Mensagem de Agente Final 014, autorizado final e lei 76 da possibilidade. sinal 9064, complexo sinal de torre, N18 do sinal 9. Terceiro do Pátio 3, já posso estar ingressando no Pátio 3. 064, Paulo 36, número GS, mantém a escuta, reposto para ingresso no GS. Programa 77, decolagem de nave, sistema 0, tempo 1900 graus, 09. 29, chama o controle 208. 208, muito obrigado, Mavante, 189. Salvador, bom dia, o Uno 89, vai passando 1600 Arborona. Uno 89, contato Ramalho, passando no nível 340, voo direto elétrico. 340, direita, direto elétrico, o Uno 89. Obrigado, São Paulo, Congonhas, João Rota do Pan, nível 360, decolagem 610. Após decolagem, curva direita, perfil de saída Tango 1, transição Mote, vacina 444, controle 920.8. Alfa Papa Lima de voo 3610, voo direto Lesa. Direto Lesa, 1161. Boa noite, nome está para Recife, frequência no 26 decimal 0, ao 7128 decimal 8. Francisco, frequência 2-3-1, Alta RN 2-3-1. Primária 1-2-3-1. Thank you. para 9065, obrigado Brasília, via 317, nível 360, decolagem pista 10, pode colar em curva à direita. Saída por 1, transição elétrica, cena 5421, controle 20, decimal 8. Autorização 9065, chame para o táxi. Centro de 01, portão 10, centro táxi.